forró, boys. J. Saxman, o gogó de aço do Forró Boys. Amor, tenho que te confessar. Abrir o jogo, contar tudo que rolou. Eu conheci sua melhor amiga. Aí rolou um clima entre nós dois. Daí então foi várias ligações, mensagens perigosas no meu celular. E que nasci uma nova paixão, e não deixava também de te amar. Não ligue pro que os outros vão dizer, tente encarar essa decisão. Sei que te amo, mas tenho ela no meu coração. Abre sua cabeça pra esse mundo novo. Triângulo amoroso hoje é tão normal. Vê se me entende, pense como eu penso, pra essa relação se tornar real. Abre sua cabeça pra esse mundo novo. E algo amoroso hoje é tão normal. Vê se me entenda e pense como eu penso, pra essa relação se tornar real. Abrir o jogo, contar tudo que rolou. Eu conheci sua melhor amiga. Aí rolou um clima entre nós dois. Daí então foi várias ligações, mensagens perigosas no meu celular. E que nasci uma nova paixão, e não deixava também de te amar. Não ligue pro que os outros vão dizer, tente encarar essa decisão. Sei que te amo, mas tenho ela no meu coração. Abre sua cabeça pra esse mundo novo. Triângulo amoroso hoje é tão normal. Vê se me entende, pense como eu penso, pra essa relação se tornar real. Abre sua cabeça pra esse mundo novo. Triângulo amoroso hoje é tão normal. Vê se me entende,